rosas pretas de tranças crespas, miris princesas. Os irmãozinhos bantos fazem a diferença quando cantam, quando dançam pro sistema espanto. Talvez a raça mais odiada, espalhada por todo canto, tem na veia a cultura, a arte pura. A etíope certeza é a convivência das ruas. Na Indoraci, o que sofreram hoje se mostra aqui. O manifesto Rio Clarense de 77 vive. Lamento negro, eu entendo, mas a acomodação eu dispenso. Os que sabem do que eu falo, sabem que não temos tempo. A conquista não está em novelas, está em favelas. Uma preta sai pra estudar e a mudança gera. Hereditariedade muda, a chance é agora. Preto dono de alguma coisa, longe do que te explora. Aí decola, mexe na árvore genealógica. Daqui pra frente, eu que sou o dono dessa porra, dessa loja. Não é sonho negro, é o que tem que ser. Não vamos esperar ninguém nos proteger. Não temos líderes, temos o rap e a informação para obter. A dinâmica em grupo será tomada de poder. Dá a mão pro branco que quer te ajudar, mas não abaixe a cabeça na hora de aceitar. Sem egoísmo, sem machismo. O que é isso? Você quer alguma coisa? Então para já com isso. Você tem que entender que pra você é mais difícil. Vai ter que ser em dobro a atitude no início. Todo começo é difícil e na barra tem caco de vidro. Luva de pedreiro com pano forte é preciso. Chegando lá, seriedade, não fique de brincadeira. Pense firmemente, ação e certeza lá de cima. Olha aqueles que não têm caráter e puxe. Segure na mão dele firmemente e pule. Afro-Rude.